所以聊得很快。 Bom, 4-3-6, Atenção no noite do sinal na distância. Livre, autorizado pouso, 1 a 0 graus, 1 a 5 graus. Estou levado a pouso 1 a 0, está favor, se desviar e deixa para 3.000 pés. PNH 1014. Autorizado por 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Atendimento, deixa via chegada Bombardina para o nível 080. CNH 1014. Mantenha o pé e pode ficar no próximo corredor de segurança. Santa Catarina, 2220. Bolsonaro 62-00, busca para o nível 30, montando nível 080. Foi descartado as instruções de velocidade da chegada do Amazonas. Maria 200, foi direto rápido. Máximo 12 horas, 17 milhas, rumo nordeste, passando nível 065, lúcida para o 050, a extensão é um Charlie 208. Thank you. 4436, sem identificação, pista via chegada Promete 1, Carimbo 060, CH1014, informe o seu número 5 para 13, reduza para 2509. 1, 2, 4, 0, 2. Vai iniciar de imediato, 17, 130 graus, 122. Yeah. eu vou entrar em condição 5-4, vai pela direita, chame na final, Costa Curtiu. Alô? Estamos anteriormente informados, Robson 4-4, agora na, chegando na vertical da Enimar. É, vamos já dar uma visão com a Enimar? Hoje, por conta de gente nem mal, o vento aqui na Rádio Mundo 20 graus, no 20 graus, estamos lembrando. Reduz a velocidade de aproximação final, reporte passando marca do extremo. Passará, é, bom, ao vento. Para eu sair uma cidade de guerra, eu tenho a... sobre o radio visual, o corredor forte, eu posso ir 2-0 milhas e você pode ver o corredor. 2-0 milhas e reportar a linha de o pouso cruzado no 7, vento no 20 graus, no 3 nós. Fome de abraço, frequência livre, gol. Gol 1962, tráfego, girando baixão no 7, é um carva. Já a conta final, continua a aproximação, aguardando o eixo aí. Adicional, é o 37 da companhia, já rolando 9-0. Ok, sempre seus traços, bom, 9-62. Tá no marcador de caramba. Eficiente, visual, curso tráfego. Visual. Final no 7 autorizado, reporte vertical da Enimar. Costa de Serra, estou pegando. Qual é a direção? Paris Polícia. Descente 3,500. Tenez 1015. Correction 1014. Ciente, afirmo. Gosto de passar de fora. 1962, pista no 0, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Pouso autorizado, bom, 962. 1-64, decolando 5-6, controle 201, empurrou. 201 aí, como é que vai fazer? Algum número 62, direita para 2 mil pés, autorização 500 da terceira oficial 90, pode ser obrigado. Informo o tráfego, Aguarde. Batalha 97-3-5-0-0-7. Calha Hotel, lá temos 10 horas, 4 milhas, Franja Posto, Serra Romeu 22, mantendo 35007. Seus conduzidos do colo 065, chama o controle, 0025, ótimo, bom voo. 1-2-0-8-5-3-7-4-5, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 737-45, 1900, nação do ONU. 737-45, contato radar de suave, segundo a nação do ONU, transição ótima para o 360. Nação do ONU, ótima para o 360, possibilidade de voar lenta da presença. Autorizado o próximo, eu deixo 37-45. 37-45, obrigado, voando direto lenta. Thank you. Itália Celso, em torno de 71 noite, 2095. Tango, Austin, North Sierra, all power to 39 on 8.195. Para dar um visto oficial no hotel, ajuste 014, ponte curta final 97. Posso falar com o seu 97, visto aqui no hotel. Tango, Oscar, Wolf, Sierra, Cine, CNH, 1014, report over Seattle. Aqui na estação, eu sabia a chegada do Lomé de Rio, para o nível 050, que nada mais era uma parte. Fechado até o curso de empate.